Oscar até o Quilo, liderando também. Afirmativo, conhece o aeródromo Oscar até o Quilo? Afirmo, até o Quilo. Sente. Do 18.